tudo bem chegado. Eu e meus aliados, quem desacreditou, eu voltei e ficou chapado. Aqui o papo escoa, mente voa, pilantragem não é minha cara, estou de boa. Mais forte do que nunca, correria não me assusta. Miliano de estrada, na fé, na luta. Assim eu vou que vou, um, dois, três no basquete. Arremessei dos três, acertei, ninguém me esquece. Maluco, então se apresse, não fica aí à toa. Não deixe que a correnteza tombe sua canoa. Os trutas, firmeza é difícil de achar. Se é povinho, maluquinho, darão uma anca pra te ajudar. Afundar, afundar rapidamente então. Abrir os olhos então, siga em frente. Periferia é assim, de manos consciente. Sem se envolver com atitude inconsequente. Aqui estou, RCK na moral. 450, muita ideia e tal. Sempre, sempre ativo, entreto nem me ligo. O preto é que é guerrido, não temos inimigo. Digo, explico, prossigo. Humildade e respeito é a fita. Determinação, fé, sigo minha trilha. Sou lado a lado, valorizo minha família. E que Deus abençoe nossas vidas. Para aqueles que desacreditam, passa a acreditar. 450 vão dizer. Representa o som de responsa. 450 450 vão dizer. Representa o som de responsa. 450 que nós estamos chegando. A banca aqui pronta pra brincadeira. SVP na parada, scratch virada. No back to back estraçalha, não falha chapa. Gol de placa, bom malandro marca. Sem marra passa, deprima. RCK chega forte, na rima firma. Preta LG confirma, 450 que chega. Mano nativa, então se liga. Vem não vir não fica, complica. Se não acordar complica, fica. Tempo passa e você fica, sorriso amarelo fica. Um malandrão da fita, pra trás fica. Mais uma vez se liga, bang bang aqui. É real, acredite e nem pisca. Lei da quebrada, vacilou, corpo no chão fica. Mas uma mãe que fica, sem seu filho fica. A polícia que atira aqui na calada vista. Quem? Quem confia? Assim na minha, sossegado, sigo a rima. Espilantra sua distância, tô a pampa. Se aliar a quem procede, é o que manda espanta. Olho gordo espanta. Se não correr, não alcança Deus. Só ajuda quem cedo levanta a pança. Os que trincam, bem-vindo. Os truta, firmeza, champanhe e vinho. Ideia de chapado, efeito tornado. Só quem é, tá com nós, lado a lado. 450 vão dizer. Representa o som de responsa. 450